jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Eu quero uma mulher bonita e sensual. E pode ser morena, os olhos cor de mel. Os lábios de morango, sorriso lindo como céu. Eu já gosto da mulata alta, magra. Da pelos cabelos como a noite, gostosa, muito a full. Da pele chocolate, bonita pra chuchu. E loura pode ser, rocosa pode crer. Imita seu coração e me enche de tensão. Loura, morena, mulata, tanto faz. Eu quero uma mulher que me trate como Deus. Que me ame como a vida e me faz especial. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Jump, jump, bonita e sensual. Jump, jump, bonita e sensual. Tem que ser bonita e sensual. Jump, jump, bonita e sensual. Tem que ser loura, morena, mulata, ruiva, índia, oriental. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Onde está essa garota tão difícil de encontrar? Sei que ela está perto, só não quer me falar. Uma só não sei que quero ter um harém. Mulheres loucas, pervertidas também. Nesse rap bem dançante, procura alucinante. Ser confiante, ter passo de gigante. Um amante arrogante neste mesmo instante. Olhar adiante numa busca constante. Para, só se for especial. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Jump, jump, bonita e sensual. Jump, jump, bonita e sensual. Prazer e diversão, quero encontrar e transar. Quero ter em minhas mãos, procuro intensamente a garota especial. E essa noite, fazê-la dizer ah. Minha gata é quente, tem veneno de serpente. De repente você sente, semeia essa semente. Surge a revelação de um mundo diferente. Totalmente independente, sem trava de corrente. Mulher, é tudo igual. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Jump, jump, bonita e sensual. Jump, jump, bonita e sensual. Tem que ser bonita e sensual. Jump, jump, bonita e sensual. Tem que ser loura, morena, mulata, ruiva, índia, oriental. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Serpente, de repente você sente, semeia essa semente. Surge a revelação de um mundo diferente. Totalmente independente, sem trava de corrente. Esse rap bem dançante, procura alucinante. Ser confiante, ter passo de gigante. Um amante arrogante neste mesmo instante. Olhar adiante numa busca constante. Para, nunca, só se for especial. É que mulher, mas eu sei, é tudo isso.